Rubaiá santo ou salu bananã? Rubaiá! Rubananã! Ó saluba! Salu bananã! É naná que já se olode! É naná que já se Vinafó, ela é muxaré, Naná é de Catulé, Catulé ela é muxaré. Naná é de Vinafó, Vinafó ela é muxaré, Naná é de Catulé, Catulé ela é muxaré. Naná é de Vinafó, Vinafó ela é muxaré, Naná é de Catulé, Catulé ela é muxaré.